você se foi, pegando parte da herança e partiu. Do centro da minha vontade você saiu, foi em busca de aventuras e fantasias. Fantasias, a casa do pai. Trocou por falsos amigos e meretriz. Dos bens foi fazendo o que bem quis, caminhando a passos largos para a solidão. Se encontrou sem amigos à tua volta pra compartilhar. Necessidades, privações passou, e até mesmo seu dinheiro faltou. Então lembrou da fartura, amor e carinho da casa do pai. Eu direi, pai, pequei contra ti. Como um trabalhador, me aceite, estou aqui. Volta, vou te dar vestes novas, colocar o anel no seu dedo. Farei uma grande festa pelo seu regresso, pois meu filho que estava perdido agora voltou para o lar. Volta, vem correndo, não perca mais tempo, se lance em meus braços. Eu apago da tua memória todos os teus fracassos. Eu te amo, sou teu pai. Volta. Abençoando você. Você se foi, pegando parte da herança e partiu. Do centro da minha vontade você saiu, foi em busca de aventuras e fantasias. Fantasias, a casa do pai. Trocou por falsos amigos e meretriz. Dos bens foi fazendo o que bem quis, caminhando a passos largos para a solidão. Se encontrou sem amigos à tua volta pra compartilhar. Necessidades, privações passou, e até mesmo seu dinheiro faltou. Fartura, amor e carinho da casa de meu pai. Eu direi, pai, pequei contra ti. Como um trabalhador, me aceite, estou aqui. Volta, vou te dar vestes novas, colocar o anel no seu dedo. Farei uma grande festa pelo seu regresso, pois meu filho que estava perdido agora voltou para o lar. Volta, vem correndo, não perca mais tempo, se lance em meus braços. Eu apago da tua memória todos os teus fracassos. Eu te amo, sou teu pai. Então volta. Se arrepende, o pai sempre o aceita de volta. Volta.